total 9907, está autorizado descer para 2.000 pés, o ajuste 10 no meia, livre LS e reporta estabilizado. Livre LS, 2.000 pés, 10 no meia, reportar estabilizado, total 9907. Desça para 3.000 pés. 3.000 pés, o ajuste em Salvador 10 no meia. Desça para 3.000 no 0 no meia, cumprindo as restrições e tá está 3.305. Livre, a critério do comandante. Livre, obrigado. Desça ao nível de voo 050, chegada à Mare. 050 na Mare, 050. O azul 4235, desça para 4.000 pés, ajuste em Salvador no 0 no meia. Para 4.000 pés, ajuste no 0 no meia, 4235. Nove zero sete, prossegue para pouso. Afirmativo. Positivo. Sete da 3398, desça ao nível 060, chegada a Mare. Nove zero sete, só confirmando, é prosseguir para pouso. Afirmativo. Doe agora 1895 para pouso. 1895. Salvador, boa noite, total 9907. Total 907, cheque o trem e autorizado pouso pista 10, vento 100 graus, 129. Ei, baixou e travou, total 9907. Peguei pouso. 4235, confirma indicada. No momento, 225, iniciando a redução para 200, 4235. 74235, descida está autorizada até 3000, ajuste permanece no 016. Pois lá, descida para 3000 pés, ajuste no 016, azul 4235. Autorizado, Uno 076, via 2000, ajuste no 016. Hoje via no 016, 076. Total, são os 22, nível direito, táxi Alfa e Kilo até o pátio 3, mantém-me escuta. Alfa Kilo, pátio 3, sua escuta total, obrigado. Azul 4235, redução para Uno 70 nós, vai seguir agora um Airbus 320, 5 milhas do senhor, redução para Uno 70, descendo para 2000. Descendo para 2000 pés, já estamos reduzindo, 4235. Estabilizado, Tantares 305. 3305, completa final, cheque pré-pouso, torre Uno, 18, decimal 95. Uno 1895. Salvador, boa noite, está 3305. 3305, continue a aproximação, reporte trem checado final. Passará. Reduza para a velocidade de aproximação e reporte estabilizado. Já estamos reduzindo. 4235, reportará estabilizado. O azul 4076 reduz a velocidade para 190 nós. O 076 copiou 107 nós, ou correção 190 nós. Reduzindo, voando 076. Tive pouso, vento 100 graus, 12 nós, 3305, pista 10. Autorizado, pouso, pista 10, 3305. Desça para 3000, ajuste no 016. Um, 235, completa final, cheque pré-pouso, torre 1-1895, com pouso. 1895, chama a torre azul, 4235. Torre Salvador, azul 4235, duas milhas do externo, aguardando o trem estabilizado. Ciente, informe trem checado final. Informará, 4235. treino baixo travado, azul 4235. Ciente, continue a aproximação, guarde a autorização de pouso. Prossegue na aproximação, azul 4235. Estabilizado. Ciente no 076, completa final, cheque pré-pouso, torre 1895 com pouso. Obrigado, 295. Solos 27, livre à direita, táxi via Alfa, chamante da Juliette, mantém me escuta. Chamante da Juliette, você escuta 3305. Salvador, boa noite, voo 0076. 076, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardo, 076. Até 2000 pés, o ajuste permanece no 06, livre LS, reposta blizzado. 2000 pés, autorizado, o procedimento que pode para ser estabilizado, 4235, solo 30, livra direita, táxi via Alfa e Kilo, vai para o pátio 3, mantendo a minha escuta. Livra a próxima direita, via Alfa e Kilo na sua escuta, azul 4235. 3305, antes da Juliette. 3305, autorizado, esquerda, portão 612. Esquerda, 612. Salvador, 6747.1. Quem sente, aguarde. Cheque trem autorizado pouso, Ventura 00 graus, 1-4 nós. Sempre pouso na 0076. Minha 747, observe a aeronave da TAM, que vai encostar no portão à sua esquerda, no portão meia dúzia. Após ele, é autorizado o acionamento, chame táxi. Está autorizado o acionamento, o acionamento da aeronave da TAM no portão meia dúzia. Está autorizado. TAM 3398, completa final, cheque pré-pouso, frequência da torre 1-8.95, bom pouso. 2-1-90-5-3-3-9-8, obrigado, bom trabalho. Oi, Salvador. 5-2-1-6 na área remota, autorizado, chame táxi. 076, Solas 32, língua direita, táxi Alfa, e chamante da Juliette, mantenha a minha escuta. Ok, Alfa, antes da Juliette, na sua escuta, o 1076. Salvador, 6313, Oxonea, autorização para Guarulhos, 20 horas. Boa noite. Possível pouso, vento 100 graus, 10 nós, pista 103398. 7, sempre pouso, 3398. 4236, ingressando ao PAD 6 de Açúcar. Afirmativo, observe sinalização. Qual é a posição? Pra mim aqui tá anotado A4, ok? Ok, já tá visual agora. Ok. E o 5972, desce a 4 mil pés, quais são? Desce a 4 mil pés, o ajuste 10 no meia na proa de pelô. Ajuste 3, 4 mil pés, 008, ajuste 10. Esqueci, a gente está pronto para qual pé? Pronto. Autorizado para Guarulhos no nível 3. Via Brinde, Apesuru 16, decola da 10, curva à direita, saída da Euleda e depois voa posição Brinde. Aciona o código 5030, o controle de frequência 20 decimal 8. Proximidade 340, autorizado, via Apesuru 16, decola da Euleda. Luta, Brinde, com curva direita, 5030, transporte, jornal, zona, controle. Está correto, chama para acionamento. Obrigado. Está livre o táxi, via Pátio, Índia, até o ponto de espera da 10, chama pronto para decolagem. Autorizado, táxi, via Pátio, Índia, chama o ponto de espera da decolagem. Rodor 6747, está autorizado, direto em frente, até o ponto de espera, chama a torre 18.000, confirme só para B. 1-0-0. Ok, chame no ponto de espera pronto para decolar. 352 no meio, tem atento a aeronave da WebJet que está taxiando do pátio, da saída do pátio 3, com o número 1 até o ponto de espera, ok? Trip segue com o número 2. Ah, tem batido, até o número 2, a gente está agora na WebJet. Mantém a frequência, ou não pode ser? É, a frequência da torre pode prosseguir, champando para decolagem. Está 3398, solo os 36, táxi à direita, Alfa e depois vai para Kilo via pátio 3, Alfa Kilo via pátio 3, aguardando para ingresso pátio 1. Alfa e Kilo via pátio 3, aguardando para o ingresso pátio 3. Livre, Duna. Beleza. Corrigindo, pode manter a Alfa mesmo e via Alfa e Juliette. Chame na, antes da Juliette, porque a aeronave que estava à sua frente iria ter que ficar parando, mas já mudou o portão. Pode seguir via Alfa direto. Chama antes da Juliette, o 3398. Aguardando a possibilidade de dor. 1016. 747 autorizado, a linha de decolar, 1100 graus, 15 nós. A linha e decola, né? 747. 076, copiou, esquerda, portão 3. Ok, esquerda, portão 3, 1076. Portão 3398, ignora a nave Gol, ingressa pátio à esquerda na Juliette, portão 8. Pronto? Afirmativa, pode sair a próxima. Autorizado, alinhar e manter a trip 5216. Alinhe e mantém 5216. Boa noite, 5515, contato radar estabelecido nível de voo no 40 a 70 milhas. De Salvador pro Ed Pelô para interceptar a chegada Bonf. Reporte quando no ideal. Reportar a ideal, Romulo Pelô da presente. Controle objeto 6747. 6747, contato radar, sobe o nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, pode voar a Leda ou Bridge? Vou a Leda 6747. Direto Leda, 6747. Trip livre decolar, Venturo 00 graus, 12 nós. Livre decolagem, Venturo 00 graus. Seguindo a descida, 86224. É 3000, ajuste no 0 no meia. 3000 no meia. O 2 no meia decola aos 42, controle 208. 1208-5216. Controle de Salvador, muito boa noite. Trip 5216, cruzando 1300 pés, árvore. Boa noite, 5216, contato radar, sobe o nível 190, sai da PUCA. 190 na PUCA, 5216. O 6224, vamos iniciar uma redução para 220 nós. 220 nós, 6224, pode descer para 2000? Inicialmente 3000, 6224. 3000. Oxo, né, 6224, para interceptar o log, curva à direita na proa 160, reduzindo para 200 nós. 160, 200 nós, 6224. Rafael que antecede o senhor se encontra agora a 8 milhas, na posição de 11 horas, está a 1 minuto para interceptar o log. Gente, temos o mesmo no Chicago, 6224. Salvador, é o Golfing de Papá. Golfing de Papá, você. 32, diagonal 40, remanente 4820. Essa é a torre aqui, amigo, tá na frente da torre. Perdão. 2000 pés, 16224. Número 6224.